Simplicidade e humildade, conteúdo pra seguir. Na vida tudo tem um preço, mas Jesus pagou por mim. O tempo se quebrou, o véu se partiu em dois. Resumindo tudo, antes de Cristo e depois. No mover da carruagem, agradeço meu Senhor por curar a enfermidade, me livrar do malfeitor. O novo caminhar, estou pronto pra trilhar. Sem medo, sem receio, com os anjos a me guiar. Um passo de cada vez, tudo com ordem e decência. Vontade do Supremo, me livrar da decadência. Fornece a paciência, anula a sentença. Me livra da indecência, me ensina a ter prudência. A fé e a justiça são minha armadura. Guerreiro de Jesus, pode crer, sou linha dura. Longe, distante da linha obscura. Resisto ao diabo e ele não me atura. Em nome do Rei, Senhor dos Senhores, a ordem do ungido altera os fatores. Firme na promessa da eterna salvação, Jeová me fortalece, me livra da perdição. Pra quem desacreditou, ex-barão chegou. Em nome do Senhor, receba meu louvor. Pra quem desacreditou, ex-barão chegou. Em nome do Senhor, receba meu louvor. Combati, combati, acabei minha carreira e guardei a minha fé. Combati, sou bom combate, acabei minha carreira e guardei a minha fé. Cristo quer que sejamos livres, por isso continue firmes, acredite. Deixe que o Senhor dirija suas vidas. Não obedeça a impureza, imoralidade, decência. Adora sem feitiçarias, demolidor de vidas. Pessoas ficam inimigas, são ambiciosas, invejosas. Bêbaras todo dia vivem em orgia. Quem diria que o condutor da miséria não tem a chave da sua casa, nem da favela. Não tem nada, nunca teve, nem nunca vai ter. Apenas o que foi dado por mim e por você. Mas sem chance, não tem chance. O condutor de miséria morreu ontem de ontem. O demônio não tem chance na minha vida. A palavra de Deus nunca volta vazia. Ex-barão, suborno, outros irmãos em Cristo. Olha só, meu Senhor, oh, observe isso. Sou. Dessa vez ninguém se vendeu pro inimigo. Tudo que é do bom pastor está no meu caminho. Inspirado na palavra, na escritura que te cala. Escritura que expulsa canalha. Sei que Deus não tarda e não falha. Quando recruta a luta, ele carrega a sua Bíblia. Porque o Espírito produz amor e alegria. Então fuja de tudo que te escraviza. Jesus é a vida. Jesus é a vida. Combati, bom combate, acabei minha carreira e guardei a minha fé. Combati, sou bom combate, acabei minha carreira e guardei a minha fé. Quando o recruta luta e vê a miséria, ele chora. Vendo seu povo se matando todo dia, toda hora. Observe os olhos da tia Dona Maria, que não aguenta mais a agonia da sua cria. Pra ela e pra família, ele é o herdeiro do exemplo do pai que morreu na cela por brotos detentor. Quando não tem pó, ele queima lata os dedos. Será que pra perder tem que jogar de qualquer jeito? Só sei que pra vencer tem que apagar o erro de ter posto no jogo seu desespero louco. Eu sou suborno, guerreiro dos versos, ao verbo e não bandido. Olha só, meu senhor, observe isso. E o barão observe isso, moro. Aí, às vezes a gente se vende pro inimigo. Tudo que não presta está no nosso caminho. Abra sua Bíblia, Paulo nos ensina como se livrar de tudo que nos escraviza. Quando o recruta luta, ele carrega sua Bíblia. Porque o Espírito produz amor e alegria. Meu verso é grego, meu verbo é latino. Sou versificador, assim me diversifico. A versatilidade de um homem velho. Sou extra homem raro, sou versus ao verbo. Combati, bom combate, acabei minha carreira e guardei a minha fé. Combati,